fácil eu te encontro. Busco respostas pro meu coração. Senhor, me mostra a tua direção. Me ensine a seguir. Que brilhe tua graça em mim. Tua vontade, não quero mais.